Na mensidão, cordas suspendiam os blocos de concreto. Inicialmente, minha única função foi identificar de que matéria eram feitas as mesmas. Interessado em estudos do equilíbrio, me desfiz primeiro, recompus por último. Enquanto isso, você dizia por aí sobre erros que não cometi, cavando meu túmulo. Enterrando-me junto do smartphone, onde números desconhecidos tinham sua foto. Pedi pra ser cremado, porque tu fez isso, ainda me incomodo. Ainda me incomodo, ainda me incomodo, ainda me incomodo, mas não me importo. Ainda me incomodo, ainda me incomodo, ainda me incomodo, yeah. É peculiar, então me atrevo em minhas trevas. Um trevo de três folhas não bastaria. Como lanches caros e pequenos no food truck. Se houver próxima vida, eu queria nascer em 29 de fevereiro, um ano bissexto, sem comemorar aniversário. Mais velho a cada quatro calendários anuais. Tentei te dizer, você não quis parar pra me ouvir. Então me diz o que eu posso fazer com você. Kitnet, 15, skunk free. Cama, solo, sobra um pouco mais de piso. Cama, casa, box mais estreita. Fica kit, mas é bom pra dormir. Yo, garoto, eu trabalhei a fio. Não tenho carro, nem easy boot supreme. Yo, me oferecer a boa liso, corre. Mas lembrei da minha, os meus preços. Família duvido, yeah. Quinta o Fênix, voltou das cinzas. Jovem renascido, espinhos púrpuros anelam o mundo, mas não anulam. Perfuram jaquetas de couro e jeans azul. Instalações noturnas, assuntos de rua. Instalações noturnas, assuntos de ruas, espinhos púrpuros. Anelam o mundo, mas não anulam. Anelam o mundo, mas não anulam. Tentei te dizer, você não quis parar pra me ouvir. Então me diz o que eu posso fazer. Eu não sei. Tentei te dizer, você não quis parar pra me ouvir. Então me diz o que eu posso fazer por você. Eu não sei.